saída prevista? Da Euler da Brite. Milhas para Simbra. 1012 ajuste. 1930 torre 63, não, obrigado, até já. I'm ready to copy Vitória da Conquista. Sir, we're classified level 160. 160, I will coordinate standby. Solo Gol 923, puxa estacionamento no meia dúzia. 923, autorizado, já para início táxi. E depois já pode fazer táxi com 923. Tá na base para ingresso final, tanque de letra. Papa Romeu, Tango Juliette Sierra, tráfego avistado, trem fixo, livre pouso 917, o vento 050 graus, 08 nós. 7, livre pouso 917, Tango Juliette Sierra. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 012. Táxi à direita, chama torre 1895, ajustado no 012, ajustado no 2299. Então 3304, coordenando em que equipe de solo, assim que o azul passar retaguarda, inicia no 04. 3304. Mike Eco Delta, aguarde para táxi, a aeronave para ingresso no Pátio 4. Sou Salvador, é o Azul 4299, ponto de espera, dona 0 pronto. Azul 4299 é linha, decola-se de imediato separada. Vento 070 graus, 089, divide decolagem Azul 4299. Romeu Tango, Juliette Serra, autorizado backtrack no solo ao 02, chapa ficha livre. O 3304, só de ser possível operador de finger, ele não apareceu aqui na posição, por isso não iniciou hoje. Gente, vamos passar uma aeronave no táxi na retaguarda, aguarde o 3304. Tá ok, tá aguardando. É isso aí, esse é o na classe dos modernos então, né? Beleza. Falou Azul, o Torre Azul vai livrar na direita. Ok, gente, tá livre até o ponto de espera, chame o ponto novamente. Algum problema que a gente possa ajudar? Tá negativo, senão a cabine não tá ok. Sem problemas, o Xenem 31 na torre de controle? Bom dia, senhor, baixou, travou, passou externa. Estimativo, tínhamos o Embraer que alinhou para a decolagem, porém já está liberando a pista para o ponto de espera. Continue, cheque o trem 70 graus, 10 nós, altímetro 012. Tem livre pouso. Gente, prossegue aproximação, livre pouso, Xenem 63, 111, obrigado. Nada, Azul 4299, se precisar pode ingressar no parque para fazer o 180, ou se dá presente e tiver condições, está livre também. Como é que é que o Delta é a torre? Não, alterna o Galeão. Gente, 176 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Ajuste no 012, em frente, Índia, Alfa, ponto de espera 310, torre 1185, voo 1923, obrigado. 5221, ready to copy? Índia, Novembro Alfa, chame para táxi. 521, clear to Conquista, flight level 160, our board departure, then direct. Take off from runway 10, right turn, departure frequency 119 decimal 8, squawk 5507, read back. Despite level 160 to Conquista, arbor departure after 56. Runway 10, turn right, 119.8 and 5507, repeat, 5221. Read back, correct, call ready for push and start. We'll go, repeat, 5221. November Alpha. Sente, Índia November Alpha, autorizado o voo local com toque remetido em Veracruz, o nome UPES, decola da 17, curva direita, corredor Axé, controle 120-119, decima 8, reaciona 0171, no cotejo. 1 no 1 no solo 0 meio, direito chame solo em 1 no 2 no decimal 9. Solo 2 no 9, pode dar direito, obrigado. Outro, espera pronto, azul 429. Azul 429 Lima tem cabeceira no 0. Azul 429. De 4 2 a bordo. Gente, altímetro no 0 no 2, para acionamento chame torre 1 no 9 decimal 9, 5 bom voo. Azul 4299, livre decolagem, dono 060 graus, 06. Livre decolagem, azul 4299. 69. O 3304, pode iniciar o pushback? Faz alguns instantes, a aeronave está na retaguarda no momento. A porta está liberada, 3304. Ah, firma, chama para o táxi. Chama, 3304. Delta, vento 060 graus, 069, livre decolagem no 7. Para posicionamento, voo 1605, tá no 5. Autoridade, chama para o táxi. Chama na táxi. Voo 9923, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, voo 923. Autoridade, chama para o táxi. O voo 9923 irá manter o ponto de espera até a aeronave a 3.000 do externo e uma que decolou da 10 com o mesmo perfil de saída em nível, senhor. Por gentileza, aguarde a autorização da torre para ingresso na 17. 10. Afirma, voo 9923. Em posição da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Mantém a Juliette, 63 ou 9, né? Salvador, 3663, seria nossa autorização? 3, mas não temos o seu transponder, já ligamos para o centro Recife, eles também não têm. Estamos tentando resolver a situação. Sim, a chefe curta, obrigado. RIP 5221 for pushback and startup. Roger, standby 5221. Standby. Chamar o controle em 198, azul 4299. 4299 decolado a 09, chama agora o controle, na frequência indicada. Ok. Controle azul 4299, em subida, cruza 2200 por 360, da El. Campinas para o DAC. 9, contato radar vigilante. Thank you. controle Salvador, papapá, Mike do Delta. Tá agora mantendo mil pés, vem dentro só direto Manati, Santoro. Manati direto, reporte 20 milhas, Mike do Delta. Controlar 20 milhas, tá? 5826 da Webjet, ao controle? Beleza. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1072, de modo... 1072, desse mantém nível de voo 080, chegada a Mari. Webjet 5826 está estabilizado na final. Webjet 5826, chame torre 1995. Gol 1072, desse mantém nível de voo 080, chegada a Mari. 1012 é o ajuste. 0 vento 070 graus, 079, o ajuste no 092. Voo 1923, visual companhia da web na longa final da 0. Afirmo, visual contrato com o voo 1923. Após o voo mesmo, ali mantém capitulando. Após o voo do tráfico, ali mantém pista 10, voo 1923. 159. Gente, 159 a bordo, altímetro no 012, táxi via pátio, reporte através do portão 612. Livre táxi via pátio, reporta no através do portão 612, Oxa 63, 12. Pode prosseguir, tá? Confirme? 6319 na Juliette. Ah, vamos para. Se quiser, pode prosseguir, tá? Gente, aguarde. Ô, Salvador, muito bom dia. Até 3859, informação Wolf. Bom dia, 3859, saída prevista a rebar, transição elétrica, aguarde para a cópia. Bora, cópia. Zero ingresso no 7. Voo 1605. Com 172, 6 horas e 30, Bernardo Campinas. Tino 72 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1118, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Round 5221. 5221, stand by for pushing start. Standing by. Através da posição 6, o Oxa 6312. Vicente, 6312, segue o Boeing da Gol via Índia Alfa no ponto de espera torre 1895, bom voo. Segue o Boeing da Gol, Índia Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, Oxa 6312, boa. Fala, tá 3663. 3663, nosso colega está aqui neste momento em contato com o Centro Recife passando seus dados manualmente. Aguarde. Muitíssimo, obrigado, tô na pista. 3859, devido à falha no sistema, estamos passando seus dados manualmente para o Centro Recife. Aguarde, assim que tiver no seu plano, terá sua cópia. Mas, vai aguardar, 3859. Salvador, bom dia, web 5 vamos 5826, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, web. Tá 3663, apenas para informação, tá no finger 8, próximo para o push e acionamento. Ciente. É 319 no táxi via Juliette, portão 10. Juliette pro 10-6311, obrigado. Boa maraca, verdade, 10-6311. 304. Pronto para a cópia? Pronto, cópia então 3663. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5522, coteja. Autorizado 340 Guarulhos, decola da 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, da Perzulu 16. 119.8, controle 5522, transponder, 3663. rastrejamento correto, aguarde para o pushback, é o número 2 no setor para o pushback 3663. Romeia 05, após o início da decolagem do TAM, a linha mantém 910. Ativo após o TAM, mantém 910, bom, 1923, 1923, decola 15, controle 1, 19.8, bom dia. Uno 923, decolou Zulu 5, controle 1, 19.8. Zulu 251. 251, Azul 4299. Uno 923, já escuta da torre. Fez o controle? Positivo, desculpe, controle, bom dia, o 922 transfere. Ok, a torre já está ciente que está em contato conosco, submantém nível de voo 360. Subindo para o 360, 922. Papatango, Mike, Eto Delta, serviço radar terminado, 60 milhas, sudoeste do VOR de Salvador. Mantenha-se em condições visuais, nível de voo 065, com estimado para pouso 1400 em Belo Horizonte. Chame 12345 para a coordenação do seu voo no espaço Aerogolf e o Centro Recife na frequência 1260, alternando 1288 para a coordenação de voo e alerta. Corrigindo para informação de voo e alerta, chamando o Centro Recife em 1260, alternando 1288, ou ainda 1251. Clear to push and start, call ready for taxi. Clear for push and start, eu estou a rodar aqui, preparo 21. Na escuta, mensagem de pouso. No 888, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada à Mari, no 888. Controle Salvador, bom dia, até 3304, decolou, cruza 1800 na sua escuta. 3304, contato radar, atenção, vigilante. Sim, 3304. Uno 605 livre de decolagem, vento 1 a 0 graus, 1 a 2 mais. Aí já na 1 a 0, bom, 605. Torre Salvador, bom dia, hoje na 63. 1 a 2, ponte de perda 1 a 0. 63, 1 a 2, ali mantém 1 a 0. Ali mantém 1 a 0, hoje na 63, 1 a 2. November Alpha, reporte alinhado e pronto na 17. It's 48 shows on board, 4 hours and 10 minutes, so alternate Salvador for back. Roger, 48 on board, QNH 1012, taxi via India Alpha, holding short call tower 18.95, have a good flight. India Alpha holding short 18.95, thank you. Autorizado Curitiba, nível 360, via Apesulu 21, saída Arbor, transição a Elefa. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5530, coteja. 05, contato radar, atenção, vigilância. Bom, 605. 0 graus, 129. Livre decolagem na 10, Oxa 6312. Protejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama para pushback funcionamento 359. Autorizado pushback funcionamento, chama para o táxi. Chama lá para o táxi, 3663. Índia November Alpha, livre decolagem, vento 100 graus, 129. Confia a mensagem lá 923. Chame Recife em 1251. 251, alguma alternativa? Alterne 13395, caso negativo, retorne aí. 395. 9312, decola os 23, controle 119.8. Bom dia. Controle 198, Oxa 63, 12. Salvador Tower, TP 5221. TP 5221. Clear line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, TP 5221. November Alpha, decola aos 24, controle 119.8. Bom dia. 198, Índia November Alpha. Gate 09, 38. Gente, aguarde, será o próximo para pushback no setor 3859. Vai aguardar, 221, clear, take off runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. To take off runway 10, TP 5221. Em condições visuais, qual o seu destino? Sempre em condições visuais, Índia November Alpha. Vamos ao corredor Achete TGL em Veracruz. Prossiga. Localizador com 072. para o táxi TAM 3663 com 136, autonomia 4 horas, alternando galeão. No 072, turno no 895. 823. Poderia confirmar 2 gol no 072? 11895. 295. O gol 1888 pode ser via até 2000? 1888 autorizado via até 2000, reporte no localizador com 1012 no 092. Desce via para 2000, com 1012, mandando localizador, gol 1888. TAM 3304, chame Recife em 1260. Recife 1260, 3304, obrigado, bom dia. Direi. 109 decimal 8, thank you, nice day. Good morning. Good morning, Tripe. Climb and maintain flight level 160, Arbor departure. Maintain 160 and then we're gonna maintain 3000 feet to Tripe 5221. VP 5221 clear to climb flight level 160 and report after 25 miles climb to 160 flight level. Okay, so I understand that we are clear of the restriction. That's affirmative. Roger, cleared off the restrict climbing, maintain 160, report 25 miles out, Tripe 5221. 60. Gol 1605, chame Recife, 1251. Controle, é o gol 605. Chame Recife, em 1251, 605. Obrigado. Gol 605, controle. Tripe 5221, clear, direct, Vitória da Conquista. Clear, direct, Conquista, Tripe 5221, thank you. Uma 072, solo 29, solo 121, deixa 19, livrando à direita, bom dia. 219, livrando à direita, bom dia, bom trabalho. T729, não temos o seu código transponder, já informamos o centro Recife, está sendo providenciado. Ok, então passa a escuta aí, por favor, T729. Alô, bom dia, o gol 072, livrando a primeira esquerda. Confirme no 072. Tem ativo, gol no 072, senhor. Táxi via Alfa, repartente da Juliette. 2063, metro de decolagem, vento 100 graus, 129. Livre decolagem no 073663.